Oi, eu sou a Rafaela. Se você está nesse grupo do curso gratuito da professora Dayana, fica comigo um minutinho. Gostaria de te contar a minha história. Tenho 62 anos, sou mãe de duas crianças lindas, o João e o Miguel. Fiquei muito tempo desempregada e cheguei a não saber o que colocar na mesa para comerem. Na época, eu vi o anúncio do curso gratuito de brownies e me inscrevi, mas eu não tinha dinheiro nem para os ingredientes, muito menos para a apostila que ela ofereceu. Respirei fundo e pedi ajuda. Expliquei para o meu vizinho o que era. Ofereci alguns brownies para ele e pedi o cartão de crédito emprestado. Combinamos certinho que eu pagaria no mês seguinte. Comprei a apostila que estava com o um valor promocional por R$ 37 e 90 centavos e separei os outros R$ 60 para os materiais e já fui direto para a cozinha. As receitas rendem muito. No primeiro dia fiz 25 unidades e vendi cada uma a R$ 6. Transformei esses R$ 60 em R$ 150. Coloquei comida em casa e então começaram as encomendas e eu não parei mais. Hoje tenho minha lojinha de encomendas e já cheguei a faturar mais de R$ 5.000 no mês. O que voltou não foi só dinheiro, foi esperança. Agora posso botar meus filhos em uma escola boa, alimentá-los direito e dormir em paz todas as noites. Se você está na dúvida, não desiste. Tenha fé, as coisas vão melhorar. Já estive perto de desistir de tudo, até que o jogo virou. Não desista dos seus sonhos, mais importante do que o dinheiro para começar. É ter vontade de lutar. Quando a Pro liberar o link, garante a sua apostila e começa hoje mesmo a fazer. A frase que ela fala nunca fez tanto sentido. Movimento gera movimento, né? Então se movimenta. Quem sabe você ainda leva a batedeira do sorteio. Estamos juntos nessa. Beijinhos e tudo de bom para vocês.